programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje, uma quarta-feira, dia 13 de março de 2019. E a notícia dessa vez... Espera, hoje é sexta... Ah, não, é quarta-feira, 13. Então nós temos aqui protestos e mísseis em Gaza. Protestos e mísseis em Gaza. Essa combinação maravilhosa. Eu sou grande. São mísseis manifestando? Mano, não sei. Os mísseis estão protestando e os protestantes sendo lançados. Exatamente, não aguento mais ser lançado. O míssil reclama. Bom, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Vamos lá. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Então nós tivemos aqui no dia 8 de março, sexta-feira, em torno de 8 mil pessoas começaram um protesto na faixa de Gaza contra o bloqueio israelo-egípcio iniciado em 2017 sobre o território, gerando confrontos entre os palestinos, os protestantes, e as forças israelenses no local. Os palestinos e os protestantes. O que é que tem? Não entendi. Você não entendeu? Palestinos, os protestantes. Protestantes. Estamos tá religiosos. Protestantes, mano. Cristãos, protestantes. Mano, é. Então, os confrontos deixaram um morto e mais de 40 feridos do lado palestino, sempre. Por quê, né? Soldados israelenses não morrem nessa porra, impressionante. Eles são protegidos por Deus. Tipo, na moral, os filhos da puta estão em guerra 24 horas e a taxa de morte de mortalidade é muito pequena. Eu vou virar soldado israelense. Acho que é mais seguro você ser um soldado israelense do que você se ficar na rua do Brasil. Pois é. Nossa, cara. Mais seguro ser um soldado israelense que um soldado brasileiro. Não, o soldado brasileiro, eu acho que ele tá mais seguro que a gente aqui. Tem isso, né, cara? Pelo menos ele tá no quartel. Tá, eu acho que não tem ninguém que vai assaltar um quartel, mano. O cara tem que tá muito louco. Vai que você tá capinando um lote e mete a enxada no pé. Não, mano, você tá capinando um lote, você pega a febre amarela, tá ligado? Você pega dengue. Pode ser picado por cobre, escorpião. Né? E se te mandarem pro Rio de Janeiro, você se fudeu. Aí você arrega, sabe? Aí você cancela o projeto militar da sua vida. Então, nosso segundo Israel, como sempre, né? Esse negócio de fontes enviesado. Então, segundo Israel, na noite do mesmo dia, um míssil foi lançado pelo Hamas, que, pra quem não sabe, controla a faixa de Gaza, porque nós temos o Fatah e o Hamas. Hamas controla a faixa de Gaza, Fatah controla a Cisjordânia. Então, o Hamas... Que não é a Jordânia. Oi? Cisjordânia que não é a Jordânia, pra deixar claro. É que se você tem o Rio Jordão, você tem a Transjordânia, Cisjordânia. Transjordânia é o nosso amigo quando sai de noite. É o João. Transjordânia. É porque quando passa o rio é Transjordânia. Você não entendeu Transjordânia. Eu entendi, eu tô ignorando. Você tá usando drogas aí, mano. Eu vou ligar pro Proerd aqui, mano. Desde segunda-feira. Então o Hamas, que segundo o governo israelense, lançou mísseis contra Israel e em resposta aos ataques aos manifestantes palestinos, e em resposta à resposta ao ataque, Israel bombardeou áreas estratégicas do grupo. Olha aí. Então nós tivemos a resposta da resposta ao ataque. Cara, vocês já sabiam os locais estratégicos do grupo? Por que eles não atiraram antes de serem atacados? Mano, toda semana Israel bombardeia os pontos estratégicos do grupo. Eu não sei como é que ainda tem pontos estratégicos. Toda semana aparece lá, Israel bombardeia pontos estratégicos do grupo. Eu fico pensando, caralho, os caras conseguem construir um ponto muito rápido, tá ligado? Acho que Israel chama de ponto estratégico, tipo, mesinha de bar que tá no meio do deserto, fala, mano, ponto estratégico. É a única explicação, que não tem como ter tanto ponto estratégico. Tem que justificar os mísseis que eles lançam de teste, os caras ficam lançando a esmo e falam, não, a gente acertou vários pontos estratégicos. Ficam lançando, tipo, é fogo de artifício que manda pro céu essa porra. É tudo É tudo... Como é que é o nome do negócio? De festa de junina, né? Balão São João? Não, é que você joga no chão e estoura. Estalinho. É tudo estalinho que eles jogam. Eles chegam na fronteira e começam a jogar assim. Pá, pá, pá, pá, pá. Tipo, gastam 5 caixas e fala, bombardeamos várias localizações estratégicas do grupo. Ele chega, tipo, tem um prédio do Hamas, eles pegam o estalinho e ficam jogando nele, assim, tá ligado? Fica aquela mancha preta que quando você joga muito estalinho, eles vão embora. E eu peguei essa notícia pra exemplificar o aumento das tensões na faixa de Gaza, né? Porque o bagulho todo dia aumenta mais. Não, porque tinha dado uma diminuída antes de 2017, mas principalmente por causa das políticas do Netanyahu, né? Porque, por mais que você goste do Netanyahu, querido ouvinte, ele não é muito bom político. E como a gente viu no programa passado, ele é meio corrupto. Então, ele é meio incompetente. Cara, a corrupção salva a humanidade, mano. Toda a nossa humanidade foi baseada em corrupção. Não. Ele nada mais está fazendo do que atuar. A humanidade era tudo justo. A humanidade criou a lei para se chamar de corrupto. Entendi. Tem que acabar com a lei. Mano, quando acabar com a lei, acabou o crime, mano. Como é que vai ter crime sem lei? Não tem. Esse é o pensamento que move o anarquismo. Tem que concordar. Não, não sou... com isso. Tem que acabar com o anarquismo também, mano. A gente tem que criar um Estado sem Estado. Tá? Ué. A gente tem que criar um... Ai. Caralho, né? Chutou a parede. Meti meu braço na mesa. O que você fez? Eu tô aqui de bobo. Pá, cara. Eu tava esticando meu braço e eu abaixei ele e meti na mesa. O moleque levou estalinho do exército israelense aí, mano. Num ponto estratégico. Né? Mais um ponto estratégico do Hamas. Peguem seus estalinhos. Aí, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Eles vão embora de volta para Israel. Então, desde março de 2017, já foram registrados 267 mortos e 14.673 feridos. Entre palestinos, obviamente. Como eu disse, o soldado israelense é imortal. Eu fico pensando, você já vê um camelo, uma caravana, um ponto estratégico. Um ponto, mano, tipo, tem duas pessoas conversando na rua, chega o exército aí, mano, ponto estratégico. Põe 2x na testa dos caras. É, tipo, embora. Fala, mano, esses dois aqui estavam claramente numa reunião num ponto estratégico do Hamas. E o que mais me incomoda é que nesse último segundo, o próprio Hamas não morreu ninguém. Então eles estão literalmente, sei lá, mano, bombardeando a areia e falando que é um ponto estratégico. É miragem. É miragem, né? Exatamente. Os soldados israelenses com os mísseis lá no calor do caralho, do deserto, e começa a ver coisa e fala, mano, atira ele, foda. A gente reporta pro chefe que foi top. É, fala que foi um ponto estratégico. Embaixar nada mesmo. Se você pensar que a definição de um ponto é o ponto não tem esse local no espaço, né? O ponto é uma coordenada, ele não é uma área. Ele é unidimensional o ponto, correto? Então se você pensar que quando você destrói um ponto, você não precisa destruir nada, ele não existe. Justo. Então é um ponto estratégico, mano. Tem que ter uma coordenada que eu já tô. Não, a coordenada te diz onde tá o ponto, mas não tem ponto. O ponto é unidimensional, mano. Eles estão destruindo o conceito abstrato de ponto, entendeu? Entendi. Eles estão desconstruindo esse conceito, por isso que eles estão falando. E o Egito tá todo desesperado, tentando mediar o conflito, e como sempre, não deu certo, porque aparentemente israelenses e palestinos estão destinados a se matarem, então. Faz parte, a Terra é Santa, tem que ter isso. É, mano, já viu Terra Santa sem conflito? Não tem. Não tem. Inclusive porque só tem 3. Né, mano? As três. É. Eu fico imaginando o nego zoando, tá ligado? Um muçulmano, um cristão, um judeu junto, fala, mano, vamos zoar? Vamos todo mundo considerar essa porra da cidade sagrada? Vamos, foda-se. É, realmente, né? Pra que ter cidade separada? Não, vamos ter tudo na mesma cidade. Podia fazer a parada bonitinha, né? Os cristãos podiam ter escolhido Belém do Pará. Os muçulmanos já têm Medina, pra que eles querem mais? É, o muçulmano tem 3 cidades sagradas, mano. Os caras não cansam de ter cidade sagrada. A próxima é o Tibete, tá ligado? Na moral, os caras. O cara chega na cidade e fala, mano, sagrado. Eu, tipo, sou das renenses com ponto estratégico, tá ligado? Ele olha e fala, mano, sagrado. Aí fica, aí o muçulmano discute com os soldados israelenses pra decidir se aquilo é uma cidade sagrada ou um ponto estratégico. É, realmente, difícil. É isso? É isso. Então, esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Falou.